Vamos ficar de pé e vamos louvar a poesia da vida em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar bem alto a poesia da vida. Porque Ele é a poesia, Ele é a literatura. Seja quem for, aonde estiver, com arma, droga, dinheiro, não pode de nada. Porque o Senhor, Ele é dono de toda unção, autoridade, poder, ministração. Aleluia, glória a Deus. A poesia da vida é encontrar Jesus e nas Aleluia. Batalhas ficar de pé, vencer a cruz. A poesia da vida é encontrar Jesus. Minha vitória é o poder da fé. A minha nossa literatura, a rua, nosso em comum, a paz, nossa atitude, o reto, respeito aos irmãos leais. Maldito homem que confia no destino e que educa teus filhos com latrocínio. A minha unção é poder da inspiração. Em nome de Jesus, o inimigo cai ao chão. Essa é minha arma, irmão, minha munição, que ao longo de milênios vem trazendo a solução. Agora você tem que escolher saber onde pisar pra não se arrepender. Dinheiro é bom, traz mulher e fama, mas não descabela, então você cai na lama. Poder é assim, alegra a vaidade, mas a consequência disso é o fim da humildade. De vários loucos que estão no mundão, falando de justiça, mas perdido na escuridão. Lave sua alma, a sua mente, eduque tuas palavras, seja inteligente. O nosso rap não é pra bater de frente, mas pra trincar, resgatar, quebrar as correntes. A poesia da vida é o quê? Encontrar Jesus e nas batalhas, ficar de pé, vencer, vencer a cruz. A poesia da vida é encontrar Jesus. Minha vitória é o poder da fé. É da fé, da fé. A minha luz. A poesia da vida é encontrar Jesus e nas batalhas ficar de pé. Vencer a cruz. A poesia da vida é poesia da vida está encontrar Jesus. Avante, igreja, se levante. Abra os joelhos, se renda ao comandante. Só Deus é a cura, já falei, falo. Não me curvo ao inimigo, irmão, eu não me calo. Jamais. É triste a cena, louco, veja só. Quanta gente morre hoje por dinheiro e pó. Eu vejo no mundão vários loucos falando assim: aí tio, eu e meus parceiros, meu revólver, meu dinheiro. Pode mudar as fitas, a quebrada é nossa, a rua é nossa. Eu quero te falar que é mentira. Eu quero te falar que quando Jesus Cristo abrir o céu e voltar, tem todo o dinheiro do mundo, nem toda a facção do mundo, nem toda a arma do mundo pode separar, pode parar essa obra. Eu quero falar com você que é evangélico, jamais desista de pregar a palavra. Seja ele ladrão, puta, traficante, polícia, político, vá lá, fala com ele que Jesus pode mudar a vida dele e que ele não vai conseguir nada no caminho que ele tá andando. Se ele duvidar, se ele não acreditar, dê um conselho meu em nome de Jesus, que é assim, ó. Quem te falou, quem te enganou, cê tá tirando, irmão, pelo amor. Vem, diz pra mim, cadê o ladrão feliz? Com conta bancária, violento, a grande casa no jardim. Cadê o moleque, nervoso do arrebento, fazendo faculdade pra sair dos seus tormentos? Eu só lamento, negrada já falou, tem que bater no peito pra gritar que é do terror. Mas virou moda, hoje todo mundo é mau. Qualquer boy magoado traz pistola e cento. Pau, pau, pau. Roubar é fácil, é fácil, eu quero é ver vencer. Como fez seu pai, homem de proceder? Oh. Ou sua mãe, humilde lavadeira, sempre na corrida de domingo a sexta-feira. Eu tenho visto mais que a profecia, mas não me entristeço, essa minha alegria. Oh. Vou te falar, reta mundo louco, e pra Jesus voltar, parceiro, falta pouco. A cara é vigiar, ficar de pé, manter-se firme na rocha, prevalecendo a tua fé. Meu Deus te ama, irmão, meu Deus te chama, e nesse momento a tua vitória ele proclama. Basta você querer vencer o fel, desprender-se do sistema, a torre de Babel. Oh. A poesia da vida é encontrar Jesus e nas batalhas ficar de pé, vencer a cruz. A poesia da vida é encontrar Jesus. vencer. Vencer a cruz, a poesia, aleluia, da vida ré. É sim. Encontra Jesus. Minha vitória é o poder, sua vitória, da fé. É o poder da fé. A minha cruz. Avança. Irmão, como é que é? Grande e importante o poder que tem na fé. Pois em verdade vos digo, para crer, mesmo sem tocar, mesmo sem ver, pelo amor se renda ao Redentor. Tá vivo a nossa chama, Cristo ressuscitou. E está lá e aqui junto ao Criador, o Pai soberano, louvado seja o meu Senhor. Deus de Noé, Abraão e Jacó, Deus o rei Davi, Salomão, Isaac e Jó. Aleluia. Capacitou os velhos do Antigo Testamento. Hoje está aqui. Ele pode capacitar. Ele pode mudar a sua vida. A minha vida foi mudada porque eu aceitei Jesus. A minha vida foi mudada porque eu acreditei na palavra de Jesus. Você, acredite. Ande com Cristo. A sua vida será restaurada. Canta assim, ó. A poesia da vida. Só vocês. Encontra Jesus. Só vocês. Mais alto. Nas batalhas ficar de pé. Oh. Vencer a Deixa cruz, lá. A poesia da vida ré. É o quê? Encontra Jesus. Minha vitória é o poder da fé. A minha cruz. Mais uma vez. Só vocês. Na virada. Chega assim. E nas batalhas. Mais alto. Mais alto. Vamos falar, região. Vamos falar bem alto. Da vida ré. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos bater palma para Jesus. Vamos fazer barulho para Ele. Com júbilo e adoração. Porque Ele é digno de todo amor, toda graça, toda unção. Toda honra, toda glória, toda adoração tem que ser dada a Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus.